mesmo valor. Não importa o caminho que você escolheu, nem se o sapato tá gasto, ele sempre te acolheu. Pode andar de carro ou de bicicleta, de chinelo na rua ou na sua motoneta. Porque aos olhos de Deus não existe distinção. Ele olha pra alma, ele vê o coração. Não importa se anda de carro, moto, ônibus ou a pé, você tem o mesmo valor pra Deus. Nunca esquece quem você é. Não importa sua conta bancária, não importa o que veste ou calça, você é filho amado, é luz, é graça. Tem gente que corre, tem gente que espera, tem quem só caminha, mas a fé prospera. Não é sobre chegar mais rápido, não, é sobre seguir firme em cada direção. Porque aos olhos de Deus não existe distinção. Ele olha pra alma, ele vê o coração. Não importa se anda de carro, moto, ônibus ou a pé, você tem o mesmo valor pra Deus. Nunca esquece quem você é. Não importa sua conta bancária, não importa o que veste ou calça, você é filho amado, é luz, é graça. Pode ser estrada de terra ou avenida, Deus caminha com você por toda a sua vida. Não tem VIP, não tem privilégio, seu amor é pra todos, ele é eterno e sério. Último refrão. Não importa se anda de carro, moto, ônibus ou a pé, você tem o mesmo valor pra Deus. Nunca esquece quem você é. Não importa sua conta bancária, não importa o que veste ou calça, você é filho amado, é luz, é graça. Você tem o mesmo valor pra Deus. Você tem o mesmo valor pra Deus.